Cabelos encostados, os sentidos.

vidas são vossas vidas. Nessa missão de ajudar, enfermeiras, sorrindo sempre a quem sofre, mesmo sofrendo tão bem, não podem vê-las chorar. A missão das enfermeiras tem um sentido profundo: ser refúgio dos doentes que nada têm neste mundo, ser frescura matutina da noite de quem padece, ter a graça de menina no coração que envelhece. Enfermeiras, todas de branco vestidas, enfermeiras, que lindas são vossas vidas nessa missão de ajudar. Enfermeiras, sorrindo sempre a quem sofre, mesmo sofrendo tão bem, não podem vê-las chorar. Enfermeiras, sorrindo sempre a quem sofre, mesmo sofrendo tão bem, não podem vê-las chorar. Carnaval é uma época tristíssima, em que o Sr. Silva põe uma cabeleira, um busto postiço, e vai para a mialhada, onde exibe um sexo indefinido, muito imprevisível, bem artesanal. Mas tudo bem, nada se proíbe. Tudo se aceita e se transforma. E se nesta altura toda a estupidez é norma, e se o Sr. Silva, já em idade para a reforma, deu em travestir-se, também não faz mal. É bem mais triste que o disfarce não disfarça aquilo que ele esconde por dentro de tal farsa. Debaixo daquele ar de bom comparsa, um dia-a-dia amargo e trivial. Mas tudo se desculpa, bovinamente tudo, e o mundo fica estúpido, e eu fico mudo, cada vez que imperioso o calendário determina que hoje é Carnaval. Isso mesmo, tristes, fiquemos bem contentes, mesmo alegres de aviário, mesmo pobres ou doentes, só porque afinal, senhoras e senhores aqui presentes, por conveniência urgente de serviço e determinação superior de calendário, que saiam todos os Silvas do armário. Só porque hoje é Carnaval. De espetáculo, de terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Contigo choro e vou para o céu. A minha vida pouco dura, a doença não tem cura, este mundo não é meu. Adeus, mãezinha, vou deixar teus braços do carinho teu. Adeus, paizinho, bom amigo, tua ternura ao teu olhar. Dizias sempre que sofria. Eu levo-te no coração, com amor e gratidão, e pena de te deixar. Adeus, paizinho, bom amigo, tinhas ternura no olhar. Adeus, Miguel, meu pequenino, joia sagrada e mal meu. Estuda, seu homem, és lindo, observa sempre o riso teu. Deus te proteja lá do céu, te dê esperança, te dê vida. Deu o que não me deu. Adeus, Miguel, meu pequenino, joia sagrada, irmão meu. Adeus, amigos, adeus, mundo, adeus, brinquedos, meu altar. Dá mais beleza ao meu lar. Cravos e rosas, sol profundo, em cor de em perfume, a casa que eu vou deixar. Adeus, amigos, adeus, mundo. Mamã, papá, adeus, meu lar. Adeus, amigos, adeus, mundo. Mamã, papá, adeus, meu. Nos deu nascida,

Sofia, que és intelectual e que é piroso falar de Portugal. Essa cultura de música estrangeira, pior do que a brejeira que às vezes cá se faz, é a moldura de um quadro mal pintado. Quanto não vale um fado a uma canção mordaz, vê se percebes que também há lugar para quem gosta da cantiga popular. Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta, a culpa não foi minha, tu é que crias festa. Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta, a culpa não foi minha, tu é que crias festa. Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta, a culpa não foi minha, tu é que crias festa. Aos domingos, à uma da tarde, a Antena Besta apresenta-te as 40 músicas mais tocadas no Brasil. Fica a par dos maiores sucessos e das novidades deste país tropical. Top 40 Brasil, do Brasil para o mundo, através da Antena Besta, aos domingos, à uma da tarde. Alinhas? Juntar multidões

perfeito coração. No meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Foi encontrada

escondido, o amor nas horas vagas e a sua voz sentida no soluço. Disse para mim: oh não, não, não, não te quero ver mais. Disse para mim: oh não, não, não, não te quero ver mais. Só muito tarde eu entendi. Se há regras no amor, são sempre dois. Quem não cumprir arrisca-se a perder. Do pouco que deixou, que mais ficou foi dor e a sua voz sentida no soluço. Disse para mim: oh não, não, não, não te quero ver mais. Disse para mim: oh não, não, não, não te quero ver mais. Dá-lhe a melhor música. I believe I can fly. I believe.

quem que sou, estou a escrever-te. Minha vida está num mar de incertezas, vou dizer-te. Os meus filhos estão em estradas sem saída e de ilusão. E eu não sei mais o que fazer para encontrar a solução. Quero dizer-te que o mundo para mim são eles, e não há nada que valha a magia de os poder ver sorrir. Quero dizer-te que a vida para mim são eles. Cada dia sem o seu amor. Meu diário, se ao menos tu pudesses conversar, saberias com certeza uma forma de ajudar. E bem sabes, é difícil para mim. Sem saída, no papel de pai e mãe, fazê-los crescer. Quero dizer-te que o mundo para mim são eu. Deus poder ver sorrir. Quero dizer-te que a vida para mim são eles, e tudo parece mudar de cor cada dia sem o seu amor. Bem traçada a linha do horizonte. Bebi água e bebi fado, bebi ouro da tua fonte. Menina de se beijar, corpo de pedra e marfim, mais quente que o sol de agosto, enlaçada encontro a mim. Tens na boca bem traçada a linha do horizonte. Bebi água e bebi fado, bebi ouro da tua fonte. Somos duas peças ambas no leito da marcia. Beija-me o peito com alma, boca e língua de marcia.